Isso mesmo. Ai, graças, meu Deus. Eu vou me jogar daqui porque não sei mais o que faço da minha vida. Que agonia, tem muita gente atrás de mim, me perseguindo também atrás da minha família. Realmente não vejo saída nessa porra que eu vivo, esse é meu destino. Sozinho com a espada na mão, degolando inimigos que vejo pelo caminho. Coroa de espinho, realmente não é pra mim, nunca vai ser. Não vim aqui pra ser Jesus Cristo, não me tem matando o que eu tenho prazer. Quem diria, quem me vê na rua não me dá nada. Mas todos correm se afugentando quando o metal brilha jogando cabeças na água. Só um osso, às vezes parece que a roupa está andando sozinha. Mas não julgue o livro pela capa porque ainda tô valendo mais do que a sua vida. Mato toda a sua família, se me olhar torto te mando pro chão. Não tenho remorso, não tô perdão, quando eu passo todos prestam atenção. E tentam por um minuto me olhar lutando pra ver se aprende alguma coisa. Mas o máximo que consegue ver são os corpos de olhos abertos e quase sem roupa. A minha maldade ainda é pouca, nem comecei a carnificina. Mas podem esperar sentado de olhos abertos pra não ser a próxima vítima. Onna no senai kono fune ni.